Eu estou recebendo aqui no estúdio o Leandro Reisdorfer, ele que é diretor do quadro associativo do Rotary Clube de Foz do Iguaçu Grande Lago. O Rotary Grande Lago está mais uma vez como responsável, né, pela organização da Canja do Galo Inácio, evento beneficente que acontece no Carnaval aqui em Foz do Iguaçu. Bom dia, Leandro. Bom dia, bom dia. Vamos falar um pouquinho sobre a canja, porque enfim, ela será servida amanhã, terça-feira, mas o trabalho já está em andamento há muito tempo, né? É. Organização, captação de alimentos. Conta pra gente um pouquinho aí de como funciona. Exatamente, nós já estamos há um bom tempo aí já, né? Desde que, na verdade, foi autorizado pela prefeitura, divulgado que realmente teria o carnaval na cidade. Então a gente está atrás dessa arrecadação aí. Graças a Deus conseguimos 100% dos insumos que precisamos para fazer a canja. Então, a partir da semana passada, na paróquia São Francisco de Assis, os voluntários estão lá assando frango, desossando, cortando, embalando, para que amanhã a gente possa estar tendo um trabalho efetivo ali para poder estar atendendo a nossa expectativa e poder estar ajudando depois a entidade a ser beneficiada aí. Pois é, porque a canja do Galo Inácio, ela tem justamente essa finalidade, né? A arrecadação do dinheiro ali gerado pela venda das canjas, dos produtos, enfim. Tudo isso é revertido depois para uma entidade. Qual que é o projeto que vocês pretendem beneficiar neste ano? Esse ano o projeto, né, foi escolhido, foi o projeto Anjo Gabriel, que fica faz parte da Caritas, né, da Igreja Católica, fica no bairro Três Bandeiras. Então eles vão ser beneficiados com esse ano com a renda arrecadada lá. Então, a partir que o Rotary assumiu a canja do Galo Inácio, foi determinado o seguinte: 80% da renda é destinada à entidade e 20% fica para a Fundação Rotária, que ela ajuda outros projetos humanitários, não só na cidade, como no mundo todo, né? E são projetos importantes aí que são apoiados, né, através do clube, né, dos clubes de serviço Rotary. E vamos falar um pouquinho até do projeto Anjo Gabriel, porque é um projeto que trabalha aí com a questão de crianças, né, em uma comunidade de escassos recursos. É o quê? Para beneficiar as jovens mães, né, para auxiliar aí em todo esse processo? Isso, exatamente, né? Porque assim, a região onde eles estão ali é uma região um pouco mais de baixa renda, digamos assim. Então, assim, são mães grávidas, são mães que já acabaram de ter filhos e tal, então elas precisam de alguma forma renda para poder manter isso. Então, elas têm um projeto, eles têm um projeto de lingerie, de costura lá, que ensinam as mães a fazer costura e com isso eles ajudam a vender o produto e conseguem manter eles. Então, assim, e depois, em seguida, as próprias crianças que nascem, elas têm um apoio junto ali ao Anjo Gabriel ali, que mantém essas crianças ou praticando um futebol ou algum outro tipo de esporte ali. E olha, eu posso dizer o seguinte, é uma comunidade, né? Enfim, estamos falando concretamente ali da região próxima ao Jardim Canadá, Vila Brás, enfim, exatamente, uma área bem carente aqui da cidade de Foz do Iguaçu, com muitas necessidades, e esse é um projeto que realmente ajuda e efetivamente, né, pessoas dessa comunidade. Tem uma previsão aproximadamente de quantas canjas vocês vão servir, até com base, né, na experiência dos anos anteriores? Já é o terceiro ano que vocês estão ali, isso, né? Isso. Mais ou menos quantas canjas vocês esperam vender? Assim, nós estamos com uma projeção de 3.500 canjas, tá? Mas assim, nós temos insumos e temos produto para mais do que isso. Mas isso eu dependo de que as pessoas vão até lá comprar a canja. Eu sei que 3.500 canjas eu vou conseguir vender, tá? Pelo tempo ali. Mas eu consigo vender mais. Então assim, porque das 5 horas da tarde às 10 horas da noite, tem muito tempo ocioso, né? Então assim, o pessoal começa realmente a consumir a canja da noite, tipo das 8 horas. Mas um pouco antes, pessoal, podem ir até lá. Quem quer levar, quem quiser, pessoal de casa, poxa, mas eu não gosto muito do carnaval, mas eu queria ajudar. Pega uma panela, pega uma embalagem, vai lá, a gente fornece para vocês levarem para casa, tudo certinho. Então, assim, a gente precisa de ajuda para poder arrecadar o máximo possível, para poder ajudar o pessoal o máximo possível também. Pois é, essa é uma informação importante. Então, quem quiser comprar a canja, né, amanhã, terça-feira, ali na Rua Marechal Deodoro, né, junto ao Carnaval da Saudade, pode levar para consumir em casa. Vocês só pedem que leve um recipiente, é isso? Isso. Porque assim, lá nós temos os copos, né? Que esse ano é uma diferencial que a gente conseguiu copos térmicos, tá? Então assim, então o pessoal não tem mais problema de queimar a mão. A gente conseguiu o copo térmico de 500 para servir os 500 ml que a gente serve. Mas assim, quem quiser levar para casa, pode levar no copo, sem problema nenhum. Só que é um pouco mais desconfortável, às vezes dentro do carro. Por mais que tenha tampa, tudo certinho. Mas é um risco, né? Mas assim, quem quiser levar uma panela, pô, a família, sempre a gente vê, sempre as famílias que moram na região chegam lá com uma panela, com uma embalagem e tal, para levar, é super bacana. E estamos lá à disposição para poder ajudar. Vai ter um espaço separado, né? A gente vai ter o caixa para atender o pessoal que está consumindo ali, e vai ter um espacinho separado para quem quer levar para casa. Porque demanda um pouquinho mais de tempo, né? Para poder embalar ali para eles. Pois é, realmente, olha, aproveite essa oportunidade, né? A canja, eu até mencionei aí durante a semana. Sopas e canjas não estão no meu cardápio favorito, mas tendo esse ingrediente adicional, né, da solidariedade, do recurso que entra para ajudar projetos sociais. Eu faço questão aí a cada edição, né, se não sou eu que vou diretamente lá, alguém vai lá, faz a aquisição dessa canja, porque realmente a gente vê os resultados, vocês fazem a prestação de contas depois, mostram, né, tudo que foi arrecadado, enfim, é uma ação aí bastante transparente. Então vamos reforçar aqui, a partir das 5 da tarde já estará à venda. Já, né, estará à venda. No Carnaval da Saudade amanhã. Os valores, quanto que vai custar cada copo ali de 500ml de canja? Esse copo ali, ele vai custar R$5, né, que como a gente falou, praticamente todo o material foi doado, então assim, a renda 100% é doada, 80% para a entidade, 20% para a Fundação Rotária. Então assim, a gente está lá à disposição, na verdade assim, quem quiser chegar lá 10 horas da manhã, vai ver a gente já trabalhando. Quiser ter acesso, pessoal, é visível, vocês veem as panelas acontecendo ali, os cozinheiros. Então assim, é muito bacana mesmo, é uma ação que a gente dá um trabalho enorme, mas assim, é muito prazeroso fazer o bem ao próximo sem pedir nada em troca. Então assim, nós como Clube de Rotary, a gente procura isso diariamente, isso já está no lema da nossa entidade, e a gente aguarda que todo mundo possa lá ajudar a gente de alguma forma, ou comprando uma canja, ou indicando, fazendo, né, que estejam indo até lá para nos ajudar. E um valor desse, né, R$5, né? É menos que um chope. Exato, era o que eu ia falar, é menos que uma bebida, que um refrigerante, que um chope. É o valor de uma água, enfim, refrigerante, é isso é mesmo. É um alimento nutritivo, que vai auxiliar aí na saúde, vai auxiliar também pessoas que dependem dessa arrecadação, enfim, né, faça sua parte e auxilie essa ação, a Canja do Galinácio, amanhã. Quantas pessoas, mais ou menos, estão como voluntários envolvidos nessa organização? Assim, diretamente, sem parar, 25. Tá, assim, no tempo inteiro vai ter 25, pelo menos 25 pessoas trabalhando diretamente ali. Claro que nós temos umas escalas, porque tem alguns companheiros do clube que tem os seus compromissos, tem suas famílias, então. Mas eu como diretor e algumas outras pessoas, nós estamos lá das 9 da manhã às 11 da noite. Então, assim, amanhã o bicho pega lá. Mas é bem bacana. Então, assim, diretamente, o tempo inteiro, vocês vão ver pelo menos 25 pessoas. São 5 para entregar, 5 para fazer a pré-entrega, né? 3, 4 ali para poder estar fazendo, trazendo até das panelas, até os caldeirões. 4, 5 caixas. E aí mais a equipe da cozinha, que se não me foge a memória, dá umas 10 pessoas. Não, não, é mais ou menos isso. Umas 25 pessoas diretamente. E uma grande estrutura preparada, portanto, né, para auxiliar aí nessa entrega propriamente dita, né, da canja do Galinácio, enfim, o dia ali de servir essa canja. Eu também vou abrir espaço para você aqui, se você quiser, claro, para mencionar alguns dos apoiadores, né, porque, como você disse, são doações, né, vocês conseguiram através de doações esses produtos, são empresas que não teriam obrigação alguma de colaborar, mas de alguma maneira os proprietários, os gerentes ali abriram as portas para auxiliar esta ação. Então, por favor, se quiser mencionar alguns apoiadores, patrocinadores, fique à vontade. Assim, eu vou dizer os dois principais, que é o que, assim, que realmente fizeram a coisa acontecer. O restante, assim, são muitos, muitos, muitos. Eu não, de verdade, eu não vim preparado até com o nome de todos, até peço desculpa, poderia estar com o nome de todos aqui. Mas, assim, o principal, os dois principais, Mufato, aqui do Boicinho, nosso vizinho aqui, que através do seu Ferrari insistiu imensamente, assim, porque nós tínhamos outro mercado antes, outra rede de supermercados estava nos ajudando. Infelizmente, esse ano, a gente tentou entrar em contato para ver se mantinha a parceria, não nos deram retorno, não sei se não tinham interesse, não queriam ajudar, mas tudo bem, seu Ferrari insistiu, eu falei, seu Ferrari, eu preciso um momento aí para poder, porque eu preciso da respaldo da outra pessoa, não me deram, ele foi lá prontamente, nos ajudou com uma tonelada de frango e um pouco mais de 100 quilos de seleta, que basicamente é a base disso daí. E o Sicredi, né, a cooperativa Sicredi, foi quem nos forneceu os copos térmicos, avental, boné, bandana, guardanapo e assim por diante, que é assim, que são os que de maior custo. Alguns companheiros do clube, do bolso, tiraram lá, não, tá aqui, são 150 quilos de arroz, eu dou 90, outro eu dou 60, e assim, infinito, mas assim, são vários e vários e vários. Um ajudou com tomate, outro ajudou com a cebola, outro ajudou com a faixa, outro ajudou com, né, então assim, são vários que, peço desculpa, mas realmente eu não tenho o nome de todos aqui. Mas o bacana é realmente essa corrente, né, que é gerada aí de solidariedade, um colabora com uma coisa, o outro colabora até com trabalho voluntário. Exatamente. Enfim, é muito interessante e realmente, assim, essa corrente. E o bacana é que, assim, por exemplo, eu tenho fornecedores que eles não querem citar o nome. Ele falou assim, não, eu só quero ajudar, eu não quero propaganda. Então, assim, eu falei, poxa, mas não, deixa a gente pôr o nome da faixa. Não quero, eu só quero ajudar. Então, assim, é bem bacana. Pessoal, cara, tem muita gente. Se a gente viu ali um amigo, eu quero doar o outro. Chegou um colega meu ali e falou, pô, Leandro, tá aqui 2 quilos de queijo parmesão ralado, que é o que vai junto para dar um sabor diferenciado e tal. Então, assim, todo mundo ajudando. todo mundo ajudando, é muito legal. Portanto, né, fica o convite para você, ouvinte da RCI, acompanhar amanhã a Canja do Galinácio aqui em Foz do Iguaçu, ali no Carnaval da Saudade, na Marechal Deodoro. Não precisa ficar no Carnaval ali, como dito, né? Você pode ir lá, pegar, levar para casa, enfim. A partir das 5 da tarde, sendo servido até às 10 da noite. E olha, desejo aqui um bom trabalho a você, Leandro, a todos os envolvidos na organização, enfim, que, né, essa previsão de 3.500 seja ultrapassada largamente. Então, sucesso para vocês amanhã na Canja do Galinácio. Maravilha, muito obrigado aí aos ouvintes, a vocês aqui da rádio, pela essa abertura e essa ajuda aí a chegar a mais pontos, né, a nossa imagem aí da Canja do Galinácio para fazer o bem ao próximo. Muito obrigado.